course not. Thank you.

Salvador, bom dia. É o Azul 407. Azul 4007, 380 Rio de Janeiro, aguarde cópia, portão 01. Trabalhando 380, a gente dá eco, o 4007, confirma saída prevista, por gentileza. Decolando da pista em uso, pistão consciente da Eldiner. Da Eldiner, obrigado. Azul 4007, pronto, foto. 307, pronto pra copa, senhor. Azul 4007, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1 no 7, com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5401. 007, autorizado para o Rio 380, é o período 50. Decola no 7, curva direita, da Eldiner, controle 1935 e transponde 5401 para o Azul 4007. Azul 4007, procedimento correto, portão 01, reporte pronto para o push e acionamento. Obrigado, 4007.